boa noite, Gol 2043, aproximando com a Doutora Pro. 043, autorizado a Daniel e Mantel no zero. Ali, Mantel no zero, Gol 2043. Goma 096, complete procedimento, chame torre, 118, destinal 95. 118, 95, Goma 096. Torre, Salvador, uma boa noite, Goma 096, estou estabilizado na aeronave. Goma 096, autorizado, pouso 10, vento variável em 3 nós, informa pista molhada. Ciente, Gol no 096. Gol 2043, decolou a zona 7, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Trone, boa noite, o Gol 2043. Gol 2043, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés, autorizado direto meta. Gente, após 2000, direto no Leda, 360 nível, 2043. Bono 096, solo 121, libere direito, chame solo em 121, desce para 1. Direito 121, Bono 096, boa noite. 3231, autorizado o procedimento terminar de pista na zero. Boa noite, 3197, posso ver na zero, pronto? 3197, autorizado a NIA e mantém na zero. O ajuste 1014, TAM 3831. 14 utilidades, reportar a estabilidade. 5007, ok? Quanto zero esse M8, TAM 5007. Evening, Condor 077, climbing flight level 310 out of 2000. Condor 077 is called 5007, climb flight level 310 for departure. Please confirm, climb flight level 210, Condor 077. 310. Climbing 310, Condor 077. Voo 2043, SAMI Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 125, 12835, 2043. 2973, turbulência da aeronave que ficou assim. É, 3197, tá. Decolada 26, chama controle 1, 20, 8, bom voo. 08, uma boa noite, 3197. Condor 077, cleared. Clear, sir. Up to 5 miles to the right to avoid contact 077. Thank you very much. Controle Salvador, muito boa noite. Santa 3197, me dando 1500, tá? Santa 3197, boa noite, contato do radar, ficou para o nível 360, após 2000, país autorizado direto Leda. Após 2000, direto Leda, subindo 360, Santa 3197. Estabilizado para 3831. Para 3831, complete procedimento. Chame torre 118, decimal 95. 3895, boa noite. Autorizado em posto Voo 21194, desça para 25000 pés, o agente chama 014, autorizado procedimento R9, pistão no zero. Descida para 2500 pés com 1014, autorizado o procedimento GNSS, voo 2194. Salvador, azul 2795. Boa noite, Vera. Gente da Patel. Azul 2795, boa noite, essa é a identificação. Autorizado chegada a Bonte. Eu passo para a descida. Chegada a Bonte, eu passo para a descida. Eu vou andar para a gente que vai falar do Rio do Azul 2795. São 2077, call Recife, 125 decimal 45, disponible 126 decimal 85. Thank you, Recife, on 12545, and Albert Hat Neighbor 12685, on 077. Bye bye. Bye bye. São 3197, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. Recife 125, 12835, bota 3197, vambora. Tá bom. Azul 9078, boa noite, autorizado após desvios, direto Serra Vista 366, desça para o nível 050. 2194, complete procedimento, chame torre 118, decimal 95. Torre Salvador, 11895, bom final de domingo, voo 2194. Obrigado, igualmente. Torre Salvador, boa noite, voo 2194, 3 milhas para o Sierra Vista 372, está preso. Voo 2194, autorizado ponto 10, vento no 30 graus 04 nós e ponto pistão 1. Suficiente, livre de pouso na 10, voo 2194. Europa Direito Foz, boa noite, cleared Aman, correção, Mari Arrival, descent flight level 060. Roger, Europa 084. Azul 2795, deixa para 4 mil pés, ajusta no 014. Afirma, azul 9078, confira? Afirma, azul 9078. Azul 2795, número 2 na aproximação, mantém indicada de 230 mais. Sete, reduzido azul 2795. Europa direito 4, number 3, to approach, reduce high speed de 240 mais. Panama 3, speed 240 nós, Europa 08. O Azul 9078 agora para 050, aproximadamente 25 a 30 mil e sem aproximação. Bem, livre desvio, Azul 9078. Roger, Alfa Direito Fon, Letes Bicho. Europa direito, fora, fly e tap position. Direito e tap position, hora parte dessa. Azul 9078, confirme se será efetuar mais algum desvio. Agora vamos ter a 2360, deve ser projeto de fuselagem, Azul 9078. Gente, Azul 9078, desça para 250010, ajuste no 0 no 4, autorizado procedimento da RINAVE, pista no 0. 2500, Azul 70, Azul 9078. Azul 2795 na presença, vai ser a Vito 368. Serra Vito 368, Azul 2795. Anel 3-3, boa noite, acendo identificação, autorizado chegada BONF, após desvio autorizado BONF, desça para o nível 050. Para o 050, na para de BONF, Anel 3-3. Europa 084, flight level 050, complete, reduce our speed 2009. Reducing speed to 00 knots and descending to flight level 50, Europa 084. Cinco oito decolado 4 meia, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 308, graças a Deus, boa semana. Na 3858, boa noite, contato radar, suba para o nível 350, saída MOMO. 350 na MOMO, tá? 3858. Azul 9078, confirme pro lá. Pequena curva direita para essa formação, já retornando aos 3 metros. Azul 9072, tem condições de voar Serra Vista 372? Afirmativo, Azul 9078. Voo Serra Vista 372, autorizado o procedimento RNAV. Serra Vista 372, autorizado a RNAV, Azul Na 3858, inicialmente mantém a saída devido ao tráfego de aproximação pelo setor norte. Sim. Azul 2795 dá presença e voa Serra Vista 366, vista para 2500 pés, autorizado procedimento RNAV 5.0. 2500, 366, autorizado RNAV da 10, Azul 2795. Estabilizado, Azul 9078. Azul 9078, complete o procedimento, chame Torre 118, decimal 95. 195, bom trabalho. Também. Azul 4298, autorizado direto Serra Vista 366, desça para o nível 050. Zona 0, vento no 40 graus, 05 nós. Informo pista úmida. Paciência Zona 078, atravessou Zona 0. Europa 084, reaching flight level 50. Europa 084, vectoring 56, retorne left heading 040. And descend to 3,000 feet, can it 1014. Runway 1014, descend to 3,000 feet, on heading 040, Europa 084. Meia 313, setando desvio direito, proa 230, por 15 minutos. Livre desvio, faz desvio, voe bom, sessionar minha 313. Minha 313. Gente, livre desvio azul 4298. Caso 2795, tablete procedimento, chame torre 118 decimal 95. 118 95, obrigado. Europa 084, fly casa, descente 2000 feet, clear the VOR, proceed runway 10. Proceed direct to TASA and clear VOR approach, runway 10, Europa 1084, descending 2000. São 3305, boa noite, essa é a identificação, autorizado chegada a Mari. Desça para o nível 070, redução de velocidade 250 nós, número 4 na aproximação. Está mantendo 250 nós, desce chegada a Mari, até o 070, 3305. Torre Salvador, o azul 2795, baixou e travou. Azul 9078, solo ao 54 de Vera Direita, chama solo em 121-1. 2-1. Azul 2795, continue a aproximação, aguarda a vista livre. Aguardando o azul 2795. Europa 084, call tower frequency 118.95. 1895, Europa 084, bye. Bye. Autorizado, pouso na 110, azul 2795, obrigado. Azul 2795, call tucão, né? Ciente, 2795. Salvador, boa noite, Europa 084, proceeding for runway 10, 9 miles out. Europa 084, continue approach, send by runway vacate, number 2 to land. Number 2, continue approach, port 10, Europa 084. É 313, autorizado direto da revista 367, desça para 4000 pés, ajustando 0 no 4, autorizado procedimento R-Nave, sistema 0. Revista 367, 9094, 91 e 4007. Informar estabilizado o procedimento, 6313. Então, 3305, livre de desvio. Obrigado. Já vai voltar na próxima, mais 10 dias. Azul 4298, vai gerar Serra Vista 368. Serra Vista 368, azul 4298. Então, 3305, após desvio, vai Serra Vista 368. Direct 4, clear to land runway 10, wind 140 degrees, 05 knots. Clear to land, runway 10, Europa 3163, tem condições da presença da Serra Vita 3666, autorizado o procedimento? Afirmo, autorizado o procedimento Hernandes. 6313. On ground at 59, leaving right. Call Salvador ground frequency 121.1. This is the right 1211 Robert 084. O 4298 desça para 4000 pés, ajustando a 0 no 4, autorizado o procedimento RNAV fixando a 0. Desça para 0 no 0 no 4, autorizado RNAV fixando a 0, ajustando a 0 no 4. 3305, desça para o nível 050, complexo de redução de velocidade 2209. Desça para 0, 0 para 2209. Azul 4298 da presente, vê Serra Vita 366, desça para 25007. Serra Vita 366, 25007, Azul 4298. Sinal 6313, complete procedimento, chame torre, 118, destinal 95. 295, boa noite. Estabilizado o procedimento, um campo à vista. Salvador, 2630, Oceania, Ponte 010, está pronto. Vamos Oceano 63, 10, mas eu vou espero. Ok. Salvador 6313, Oceano, estabilizado o procedimento, 8 milhas fora. Oceano 63, 13, autorizado o curso 10, 13, 0 grau, 069, informa opção 1. Gente, autorizado o curso. Sam 3305, da presença autorizado serviço 366, desça para 25006, ou ajuste soma 014, autorizado procedimento R9, pista 0. 25004, serviço 366. Boa noite, Bono 096. Bono 096, boa noite, Matheus Fato Espera. Vai, Matheus. Azul 4298, complete procedimento, chame Torre, Uno, Uno 8, decimal 95. 1895, Torre Salvador, Azul 4290. Torre Salvador, boa noite, Azul 4290. Azul 4298, continua a aproximação, informo E2, alinhado na pista 10, vai dar mais um minuto, inicia depois. Gente, 4290. Oceano 6310, autorizado decolar pista 10, vento 140 graus, 069. Azul 4298, autorizado pouso no 0, vento no 40 graus, 069. Autorizado pouso, pista no 0, azul 4298. Decolou 07, chama o controle 1, 20, 08, bom dia. 208-63, 10, obrigado, uma ótima noite. Controle, Salvador, muito boa, 6310, Xané. Xané 6310, boa noite, contato radar, suba para o nível 350, sai da PUCA. Na PUCA 350, 6310. Estabilizando, vai Renato, 3305. 3305, complete procedimento, chame torre, 118 decimal 95. 895, boa, obrigado, Chamar 6310, autorizado, direto Romeu Fox 08. Boa, Romeu Fox 08, 6310 hoje. Tá, 3305, boa noite, estabilizado, RNA 10. Tá, 3305, continue a aproximação, reporte passando 372, agora está livre. Sim, a vai reportar. Solo ao 09, libera direito, chama o solo em 121, decimal 1. Direito a 21, 1, 4290. Passando 372, está 3305. Está 3305, autorizado pouso 10, vento no 30 graus, 069. Livre pouso 10, está 3305. Após o pouso 09, autorizado a linha e mantém no 0. Após o pouso ali, mantém o voo no 610, via direita da roça, 60, informação. Sim, Sucena 6310, livre de desvios após o Romeu Fox 08. Após o Romeu Fox 08, 6310. 3305, cola zona 3, libera direito, chame sol em 1, 2, 1, decimal 1, mantenha esse da alta. 2, 1, 1, mantenha esse da alta. No 096, autorizado decolar no 0, vento 150 graus, 06. Desde decolagem, então no 0, com no 096.